Crédito Habitação da Caixa. A especialidade da casa. Boa tarde, são 4h58, menos uma hora nos Açores. Já não faz sentido dividir Portugal entre litoral e interior. É a convicção de Daniel Bessa, que identificou a pedido do Governo as 6 regiões mais deprimidas de Portugal. Regiões que vão agora beneficiar de incentivos fiscais e de verbas para o aparecimento de novas empresas. Olha, uma estrela cadente. Vá, pede uma coisa. Já sabes o que eu quero? Ah, mas isso não é uma estrela cadente que te vai dar. Há quem ainda não saiba que para ter um cartão Unibanco basta ligar 808 21 15 15 ou ligar-se a unibanco.pt. Os vestígios de ADN encontrados na arma usada no assassinato da ministra sueca dos Negócios Estrangeiros coincidem com as amostras de ADN retiradas ao suspeito que está preso preventivamente. É uma informação que desenvolvemos daqui a pouco. Um terço da população portuguesa vive nas 6 regiões mais desfavorecidas do país. Zonas e problemas identificados pelo antigo ministro da Economia, Daniel Bessa, num estudo feito a pedido do Governo. Para estas áreas com problemas, o Executivo avança com incentivos fiscais e com um fundo especial de risco no valor de 60 milhões de euros. São incentivos para reanimar as regiões deprimidas. Sónia Santos Silva. Das 18 regiões analisadas, 6 necessitam de uma intervenção rápida e prioritária. De acordo com o Programa de Recuperação de Áreas e Setores Deprimidos, o Alentejo, a Beira Interior, Trás-os-Montes e Alto Douro, Pinhais Interiores e a região do Tâmega e Cava do Iave são as áreas que apresentam o poder de compra mais baixo em todo o país. Feitas as contas, um terço da população portuguesa tem um nível de vida diferenciado. Para dissipar as assimetrias apontadas por este relatório, o Governo vai tomar uma série de medidas. A mais importante, anuncia Carlos Tavares, Ministro da Economia, é a criação de um fundo para incentivar o surgimento de novas empresas. O capital de risco é um instrumento adequado. Vamos estabelecê-lo em parceria com entidades privadas também de capital de risco. O nosso objetivo é de início ter 60 milhões de euros de investimentos para que as regiões possam recuperar pela via mais saudável, que é do investimento e da criação de riqueza. Para além deste fundo, estas 6 regiões vão ter direito a benefícios fiscais. O programa apresentado hoje revela ainda um novo mapa económico. Daniel Bessa, autor do documento, explica por que razão já não se pode dividir o país em litoral e interior. Nos centros urbanos do interior nós temos realmente uma qualidade de vida muito satisfatória e em algumas áreas do litoral nós temos, em alguns casos, muita gente com níveis de vida relativamente baixos e, sobretudo, ameaçada pela globalização. O relatório aponta também as vocações económicas de cada região. Por exemplo, o turismo é uma área a ser explorada em Trás-os-Montes e Alto Douro. Para o Minho é apontada a área do software e da informática. As soluções apontadas no estudo de Daniel Bessa, cujas recomendações o Governo vai tentar seguir. Durão Barroso assistiu no Porto à apresentação deste relatório e aproveitou para anunciar o investimento de uma multinacional alemã em Portugal, que vai criar cerca de 600 novos postos de trabalho. Esta semana, a Agência Portuguesa para o Investimento fechou com sucesso um acordo de investimento estrangeiro em Portugal que reputo muito importante. A multinacional alemã de semicondutores Infineon vai investir em Portugal 230 milhões de euros, criar 584 novos postos de trabalho. Novos postos de trabalho no dia em que se ficou a saber através da Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, que Portugal e a Holanda foram os países da zona euro que registaram ao longo do último ano a maior subida na taxa de desemprego. Esta quarta-feira é um dia de protesto dos estudantes universitários contra as propinas. Os senados das universidades de Coimbra e de Évora discutem o valor a pagar. Ontem, a Associação Académica de Coimbra apelou ao reitor para que não fixe o valor das propinas. Em Évora, os estudantes concentraram-se à porta da reunião de Estado. A Universidade da Beira Interior, na Covilhã, tem as portas fechadas desde a madrugada. Há também um protesto dos estudantes do Instituto Superior Técnico. São situações que vamos acompanhar ao longo da tarde informativa, sabendo que Pedro Lins, o ministro do Ensino Superior, garantiu esta manhã no Fórum TSF que os orçamentos das universidades para este ano são iguais aos do ano passado. O ADN do homem que é suspeito de ter assassinado a ministra sueca dos Negócios Estrangeiros coincide com os vestígios de ADN encontrados na faca do crime. É uma informação avançada por um jornal sueco que acrescenta que esta nova prova vem reforçar as evidências que levaram à prisão preventiva deste suspeito, tido desde o passado dia 24, Hélder Fernandes. Se as fontes do Expressen estiverem corretas, como o jornal tem demonstrado em várias revelações acerca da investigação em curso, o jovem detido, que tem 24 anos de idade, sofre de perturbações psicológicas e é de origem jugoslava, será formalmente acusado do assassinato de Ana Linda até ao final da próxima semana, arriscando-se a uma pena de prisão perpétua se for considerado culpado em tribunal. Depois de um verão intenso com a vaga de incêndios a devastar grande parte da floresta portuguesa, o Instituto Nacional da Água anuncia um programa de vigilância em permanência dos cursos de água para evitar problemas de saúde pública. O Instituto reconhece que o material dos solos das zonas ardidas pode afetar a qualidade da água que bebemos e por isso está a identificar as zonas de risco, porque mais vale prevenir. José Carlos Barreto. Até agora, com estas chuvas, não aconteceu nada de alarmante. O engenheiro Rui Rodrigues, do Instituto da Água, que está sempre a vigiar as águas, garante que está tudo bem por agora. Por exemplo, estas precipitações que ocorreram, aliás, já houve ontem, e as de ontem eram muito concentradas, eram precipitações muito intensas, mas muito localizadas, e não afetaram áreas que tenham sido ardidas. Portanto, onde elas foram mais intensas, não afetaram isso. As de hoje, pelo que temos acompanhado pelo sistema até agora, ainda não produziram escoamento, ou seja, há muita precipitação que ficou armazenada, que ficou retida nos solos e que não deu origem a escoamento. O Instituto da Água acredita que a terra dos incêndios, arrastada pelas chuvas, possa afetar os caudais e também a qualidade da água que bebemos. Daí este programa de vigilância em permanência. Este programa que permite é estar a medir em contínuo nas linhas de água, nas albufeiras e fazer uma avaliação periódica do estado de evolução e ver se há algum problema que implique captações de água para abastecimento e que leva ao seu tratamento ou uma cheia desencadeada mais rapidamente e, portanto, emitir avisos. Um sistema para acompanhar de perto e em tempo real todas as gotas de água. O objetivo do Instituto Nacional da Água é tentar a tempo eventuais substâncias com origem nas zonas ardidas que podem ser nocivas para a saúde. Um programa de vigilância em permanência apresentado no Dia Nacional da Água. Estas e outras notícias em www.tsf.pt.